Ô, Moraes. E aí, senador, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Moraes. Tudo bem, você pode falar agora, presidente? Posso falar. Só um minuto, por favor. Presidente Lula. Senador Lindbergh. Alô. Meu presidente se arrebentou. Quando fala, falou querido. Da candidatura de 2012, viu, presidente? Tá deixa todo mundo animadíssimo. Ó, tô aqui com o Jandira Fregado te mandando beijo, Henrique Fontana, Adida Mouz, uhum. O Anjo. Mas fale, mestre. Fala a coisa pra você. Eu acho, eu acredito piamente que a nossa bancada pode ser a redenção do nosso partido. Pode ficar certo gente, disso. Vamos fazer tudo o que tiver que fazer, presidente. É ir pro cacete, querido. É ir pro cacete. Vamos embora, presidente. Vamos embora, presidente. Não tem vamos mais embora. Jeito, não tem dó nem piedade da gente. Eles querem... Cara, não, por isso que nós gostamos do teu discurso, presidente, hoje. Quando foi para cima da Globo, de tudo, entendeu? Sabe? Da marca. Eu acho que esse seu discurso aí toca fogo na gente tudo, presidente. Vamos ter que ir para cima. Eu acho. Escapatória. Esse seu discurso toca fogo na gente toda, entendeu, presidente? Você deixa comigo no Senado, que nós vamos organizar isso no Senado. Todo mundo tá aqui, ó. Saímos todo mundo para jantar. Tá aqui Chico Danjo, Adida Mouz, Jandira, Henrique Fontana, Paulo Rocha, Wellington Dias. E todo mundo empolgado. Primeiro que você lançou a candidatura e segundo, pela força, quando você bateu na Globo, entendeu? Entende? Então, mas é para levantar a moral mesmo da nossa tropa, chega. Pô, mas a turma tá chega. Aqui. O sentimento aqui é esse. O sentimento aqui é esse. Jandira tá dizendo que adorou quando você falou de você. Foi pra ofensiva. Ela tem sido muito, muito leal, muito companheira. Ela tem. Ela tá forte. Agora o companheiro Rodi Damos tem a história do promotor de Rondônia. Que pegou um caso meu agora, que as mulheradas têm que ir pra cima dele. Terça-feira tem que ir pro Carlos Janot e triturar. Tá falando do promotor de Rondônia, Roraima, que as mulheres têm que ir pra cima dele, aquele maluco. A Jandira tá vindo pra pegar esses dados também, presidente. Agora o Adida Mouz, a parte que ele mais gostou foi a parte do Vasco da Gama. Ele é um gol pelo Vasco. Agora tem a vascaína. Tinha vascaíno pra caralho lá, hein? Tinha muito vascaíno ali, pô. Puta que pariu. Nós adoramos, presidente. Só vamos pra guerra. Tá bom, só querido. Vamos pra guerra. Tá? Um beijo. Tá bom, um abraço, presidente. Querido. Tchau. Tchau.